de verão, um sol particular que uma boca terra chá não tem meio coração. Um amor de verão vem com tudo a favor, foge em onda. Um beijo, a febre do desejo. Um beijo, a febre do desejo.